Mulțumesc pentru vașa de mișcare. 0, no respondem 208. para 2010, existe uma zona no sul com a velocidade final para o segundo colete às 2 da pista de e pode estabilizar. Thank you. Noroeste, soma 12, estado encerrado. Para as informações de voo e alerta, no registro agora, frequência 128.8, secundário no 26.0. Corredor atrás, Alfa, Alfa, reporta aqui da Juliette. espero que eu consiga ter essa passagem. Modifique o transfone para 5206, ok? 5206. Decolado aos 44. Dando o controle agora, frequência 120.8, olhar. Transfone 5206 e o controle 1208, eu passarei do 2226. Bom dia. Bom dia, eu passarei do 2223. Obrigado, senhor. sintonizado o voo 3110 Salvador, está a 400. 4, direita via. Fox Trot, chama o som do Ivan. 21, autorizado final do procedimento elétrico 6, sistema 0, deixa para 2, no teste, ponto capitalizado. Para 22, 23, como teste preciso, para condição 228, autônomo 260. Passando o Vitor Alfa, para o corpo localizador, que seja à direita na prova 065. caminhões do sinal 95. Está passando para o 0-2, que aí é o alto da linha de Itaparica.